olhinha, é pau dentro, sem massagem. Duas horas nós fudendo, sem perder a amizade. Paola, Paola, Paola! Vou afogar tua periquita na porra da minha rosa. Vou afogar tua periquita. Vai, Lucas, cara, que eu acho. Vou afogar tua periquita na porra da minha rosa. Vou afogar. Vai, Paulinha, bebê. Vou afogar. Liga o seu pra mim. Marcou o show 775. Esse o CQC. Vou afogar tua periquita na porra da minha rosa. André CD, o moral de Bicoara.